Paracatsum. Paracatsum. Programa Paracatu Zoom, programa Paracatu Zoom, programa Paracatu Zoom. Hoje é dia 25 de maio, 17 horas e 11 minutos. Eu acho que esse computador tá errado. Marcos o caçamba, né? Marco Antônio Escrivão está atrapalhado. O que foi, Marco? Tá tudo bem? Você tá indo para lá, para cá? Você tá parecendo uma barata. É a famosa celeuma Skype. O quê? Celeuma Skype? É. Quem traduz isso para nós? O que é um celeuma Skype? Problemática do Skype. Do Skype, né? Aliás, o pessoal do Skype agora é da Google, né? É isso? Não, Da Microsoft. Portanto, como que chama do sujeito que é dono da Microsoft lá? Que esqueci o nome dele. Como chama o cara? Bill Gates. O Bill Gates, faz um favor, paga uma conta do Beba para nós, né? Que a gente fica fazendo campanha do Skype. Haja Skype. E agora é o seguinte, nós vamos começar, a hora que o Marco conseguir se entender com os fiarada todos, né? É fio pra lá, é fio pra cá. Você podia ir narrando o que você tá fazendo, pro público imaginar. Que nesse momento... Eu tô com dois cabos na mão. Um cabo Canon e um cabo Canon RCA. Ah, um cabo RCA. E o que é um cabo P2? Canon? O que é um cabo Canon? Cara, um cabo Canon é o cabo que tem o... É. O R, Canon o R, na mão. E tem o... A terceira saída que é o... Pessoas de São Carlos e do mundo, quem não souber o que é um fio Canon, entre em contato com o Marco Escrivão. XLR também, essas coisas. Entre em contato com o Marco Escrivão. Escrivão, você gostou do Escrivão? Escrivão. É, que é o cara que entende de cabo Canon. O Marco é o cara que mais entende de cabo Canon. E eu tô enrolando pra Dedel, porque inclusive deu pau aqui no computador. Onde que eu enfio esse trem? Onde que eu enfio? Ele tá me passando um fio. Eu vou narrar aqui o que está acontecendo. Ele me passou um fio que eu não estou entendendo. Eu introduzo esse fio onde? Na saída de áudio. No fone de ouvido aí, assim. No fone de ouvido. Tem dois buracos. Eu enfio em um. Ah, aí você tem que conseguir enxergar. Ih, rapaz, eu estou sem óculos. Pessoal que está ouvindo a rádio Paracatu. Ouvindo a rádio Paracatu Zoom é ótimo, né? Ah, é no onde tem os negocinhos. Tá bom. Eu enfiei o negocinho aqui. Ou seja, vocês estão aprendendo... Como chamar aquele programa que é Isto por Dentro, não? Lembra que tinha uma coleção que você comprava o jornal e vinha uma coleção assim... Conheça por Dentro. Vocês estão aqui conhecendo... Não é do meu tempo. Não é do seu tempo. É, com certeza. É, vocês estão conhecendo aí, agora, nesse exato momento, o programa Conheça por Dentro. Eu estou enrolando para Dedel porque eu não posso dizer para o Marco já colocar a nossa querida Larissa Packer... Lá da cidade de Curitiba, da ONG, esse barulho... Esse barulho você ia falar palavrão, né? Não, é porque o computador tá ligado na tomada, entendeu? Então ele dá não, um... Não, mas lá é? Se eu tirar o computador da tomada... Isso, mas a hora que a gente começar a falar com mais frequência, assim... As pessoas não percebem isso, mais. Isso, exatamente. É que nem quando você leva um murro na cabeça, você fica com esse barulho, assim. Isso, mais ou menos por aí. Aí a pergunta, você gostaria de fazer o programa Paracatu Zoom com Elvio Tamoio? Venha passar a sensação que o Marco Escrivão passa toda semana, que é prazerosíssima isso, famoso, mas é chato esse barulho. Famoso apuro. Então venha fazer o programa com a gente. Qual que é o telefone? É isso? Se alguém quiser participar já, 33518783, é isso, Marco? Isso, mas como a gente vai falar com a Larissa, vai ficar difícil de falar pelo telefone. Tá? Ah, é? Então tá bom. Então nós vamos falar com a Larissa, depois de falar com a Larissa, quando a gente desligar a Larissa, você pode ligar no 33518783. Está acontecendo também algum problema aqui na internet, mudou o som. Fez um outro clique aqui. Eu não sei se é da minha cabeça, mas o ouvinte deve estar... Quem está dentro do carro deve estar achando uma delícia, né? É, atenção, atenção. Olha lá, já tem gente na linha. Tudo bom, você tá... Fica ouvindo esse barulho. Fica só ouvindo aqui, você vai entrar, vai. Então vamos lá. Vamos, Nelson. Alô, Larissa, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Larissa? Tudo bem com você. E a vida aí em Curitiba, tá fria? Ah, tá ficando um pouquinho mais quente. Ah. Mas tá de luto, viu? Aí você ia ficar brava comigo porque eu estou tirando você de uma reunião. Que reunião que era essa? É uma reunião aqui que tá no dia da Mata Atlântica, né? Depois do dia em que a gente derruba o código, o pessoal se reúne para correr atrás do piso em Curitiba. Como que é? Traduz isso devagarzinho, porque eu não entendi absolutamente nada. É uma reunião sobre a Mata Atlântica. Ah. E aí o pessoal em Curitiba, então, depois que derrubaram o código florestal, está tentando correr atrás do prejuízo e está se reunindo aqui para conversar sobre um bioma que tem 7% só de recursos florestais. E o que que é exatamente? Conta para nós, o que que é isso? Você viu que parece um programa de telecurso primeiro grau, né? Mas vamos lá. Exatamente. Mas vamos lá. Que... Não, eu quero entender o seguinte. Você falou assim, é o pessoal depois que derruba o código, é isso? É, depois que lá no Senado o pessoal derruba o código florestal... Na Câmara. Na Câmara. É. Muitos dos ambientalistas muito preocupados com isso acabam se reunindo aqui em Curitiba hoje para comemorar, na realidade, esse dia como o dia da Mata Atlântica, né? E estão se reunindo para correr um pouco atrás do prejuízo, ver o que que nós vamos fazer para preservar os biomas. Então é meio isso. Entendi. Tentando segurar o que ainda resta para segurar, é isso? Exatamente. Eita, nós. Depois de devastar tudo, ainda temos 7% da Mata Atlântica e... Sem um marco como o Código Florestal, vai ficar um pouco difícil. 7%? Ainda preservar um pouquinho que tem. 7% da Mata Atlântica em relação ao país, não em relação ao estado do Paraná. Em relação à cobertura original da Mata Atlântica. Tá, do geral, do país todo. É, tá. A Mata Atlântica vai lá desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, né? E aí adentra até Minas Gerais, até mais um pouco, né? A Mata Atlântica era enorme. Então hoje, na cobertura total do bioma, a Mata Atlântica tem só 7%. E é isso que o pessoal aqui em Curitiba tá conversando aqui hoje. Tá legal. E quem tá aí nessa reunião, por exemplo? Tá, você faz parte de uma ONG chamada Terra de Direitos, é isso? Exatamente. Tá. E quem mais, além do Terra de Direitos, é isso, né? Exatamente. Tá. Terra, além de vocês, o Terra de Direitos, quem mais está participando dessa reunião? Ah, essa reunião está reunindo o Ministério do Meio Ambiente, o Secretário de Estado aqui do Paraná, está reunindo várias organizações que lutam pela preservação da biodiversidade, né, dos recursos naturais, e principalmente aquelas envolvidas com as práticas sustentáveis da Mata Atlântica. Tá. E aí todo ano eles fazem encontros em um dos municípios, né, que compõem a Mata Atlântica, e esse ano, em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, eles estão fazendo em Curitiba. E aí, organizações do Brasil inteiro, que têm alguma intervenção nesse bioma, né, da Mata Atlântica, estão se reunindo aqui hoje. Fizemos um luto aí de alguns minutos aí pelo Código Florestal, mas ao mesmo tempo também entendemos que agora a palavra não é luto, mas luta, que apesar do Código Florestal ter sido derrubado, ou os principais dispositivos dele, ainda temos uma luta aí no Senado, temos outras lutas. Até com relação a um possível veto da presidente Dilma. Então é isso que o pessoal está conversando um pouco sobre as questões da Mata Atlântica e o que fazer agora com relação ao Código Florestal. Onde você vê, na sua opinião, você que trabalha especificamente com isso, Larissa, onde que você vê que foi a grande derrota, no caso dos ambientalistas, né? Onde foi a grande derrota ontem dessa... Então, na realidade, eu acho que não foi uma derrota dos ambientalistas, né? Eu acho que foi... uma primeira derrota com relação à proteção de um direito que é de todo cidadão brasileiro, todos os cidadãos do mundo, né? E é a preservação da natureza. Então, eu acho que hoje não está só de luto toda a sociedade brasileira, mas também os próprios filhos e netos da bancada ruralista, que foi uma das grandes responsáveis por diminuir a extensão de floresta em pé. E a partir de agora, a soja, o milho, a cana e outras commodities... para poder adentrar territórios que antes eram das florestas e dos recursos florestais manejados pelos povos tradicionais, né? Então, acho que até os netos desses ruralistas hoje estão de luto, porque as futuras gerações foram prejudicadas. E eu acho que o que aconteceu, na realidade, os principais pontos que... acho que é difícil de falar em artigos, mas o que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo no tratamento da matéria ambiental. Então, o que antes demorou anos, né, principalmente após as guerras, né, a Segunda Guerra Mundial, as sociedades amadureceram no sentido de entender que deve se preservar o meio ambiente para se preservar as possibilidades de vida na Terra. Então, a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em 1992, ela, no mundo inteiro, fez mais de 192 países assinarem convenções internacionais para que todos os países se comprometessem com a conservação do meio ambiente e da regulação do clima no planeta Terra. E aí o Brasil já tinha uma das legislações mais avançadas do mundo, que é o Código Florestal de 65. E isso impõe, mais ou menos, o núcleo da Constituição Federal do Brasil, impondo que cada proprietário no Brasil, para ser proprietário, deve cumprir com uma responsabilidade objetiva. Que responsabilidade é essa? Para você ser proprietário, você tem que plantar alimentos e retornar esses alimentos para a sociedade, então ela deve ser economicamente sustentável. Ela também deve preservar as legislações trabalhistas, se não preservar, ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária, e assim como ela deve respeitar as legislações ambientais, mantendo determinada parte da propriedade com a floresta em pé. E isso significa preservar a reserva legal e a área de preservação permanente. Isso é um dever que cada proprietário no Brasil deve ter para as futuras gerações, para a possibilidade de vida das futuras gerações. Ô Larissa, então, uma das grandes questões, inclusive, que o lado, principalmente, né, do pessoal ali, dos produtores, tal, coloca, assim, é que, primeiro, o grande argumento é que o código é muito antigo, muito ultrapassado. E, em segundo lugar, devido a isso, se diz que mais de 90% dos produtores hoje estariam fora da lei e tal. Como que vocês enxergam essas duas questões? Então, na realidade, o código de 65, ele teria, sim, algumas adequações a fazer. Mas o que acontece é que o Brasil, ele se diferencia pela sua cobertura verde. E o próprio Código Florestal, ele coloca algumas possibilidades de manejo de reserva legal e APP por determinados sujeitos, né, que são os povos indígenas, comunidades tradicionais, assentados de reforma agrária, que têm um conhecimento associado à preservação da floresta. Teve um estudo da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para a Ciência e o Progresso. É um painel de cientistas de altíssimo gabarito que se reuniram junto com outros cientistas no Brasil, da própria Embrapa, por exemplo, fizeram um estudo mapeando se realmente seria necessário, para garantir o direito humano à alimentação e a possibilitar o desenvolvimento agrícola do país, se era necessário você aumentar a área plantada em detrimento da cobertura verde. E eles chegaram à conclusão, no final, que envolveu vários cientistas, de que isso não é necessário. Que o Brasil tem muitas áreas subaproveitadas, inclusive com pecuária de extensiva, e muitas áreas agrícolas ainda subaproveitadas. E que com o desenvolvimento tecnológico que nós já temos, né, e com o aproveitamento de várias técnicas de manejo da agricultura, o Brasil poderia, então, com a área que existe, duplicar ou até triplicar a possibilidade sua de produzir alimentos e produtos agrícolas, sem precisar diminuir um centímetro da área de preservação que hoje existe no Brasil. Para além disso, nós temos outras formas de manejo. Você não precisa simplesmente tacar o arado na terra e a grande estratégia do agronegócio de avanço da fronteira agrícola é você faz o corte raso da floresta, destoca ela, coloca boi e depois vem a soja. Né? Então, o grande argumento da bancada ruralista de produção de alimentos é falho, porque o Brasil tem terra atualmente para plantar duas ou três vezes, como a própria SBPC fala. É falho porque o modo de uso da terra, ele pode ser associado com sistemas agroflorestais. Você pode plantar alimentos em consórcio com as florestas. Isso vem sendo desenvolvido há muito tempo pelos povos indígenas, pelas populações tradicionais, e por isso que existem várias regulamentações que autorizam essas populações a manejar a floresta em consórcio com outras culturas, como café, como milho, feijão, etc. Nós temos exemplos maravilhosos, inclusive no estado de São Paulo, ali na Barra do Turvo, tem vários exemplos. E o outro argumento é que a bancada ruralista e a soja, ela não vai compor o alimento da população brasileira. São commodities que são exportadas principalmente para viabilizar, para compor a ração de gado europeu e de gado norte-americano. Então, os dados do IBGE de 2006, por exemplo, coloca que quem está colocando alimentos a custo baixo na mesa do brasileiro hoje é a agricultura familiar japonesa. Então, os três principais argumentos, eles não procedem, né? Há possibilidade, sim, de nós viabilizarmos o desenvolvimento com a floresta em pé. E é isso que muitos setores da própria população brasileira que tem o conhecimento associado à retirada dos recursos naturais vem fazendo e vem viabilizando a alimentação do povo brasileiro. Não é o negócio que vem fazendo isso. Larissa, ontem, aliás, minha mulher disse que eu tenho vários problemas, né? Entre um deles, eu adoro assistir TV Câmara. Certo. Ontem eu cheguei em casa, acho que o quê? Era umas 6 horas da tarde, por aí. Comecei a ver os debates e foi até... Que hora? Uma hora, mais ou menos. Foi aprovado por volta de umas 11 da noite e tal, enfim. Não, mais cedo até. Mas enfim. Aí depois tinha a tal da PEC 164, etc e tal. Exato. O grande argumento, por isso que eu levantei essa questão, qual foi a grande derrota do movimento ambientalista? Porque é o grande discurso. Eu tentei falar, inclusive, com alguns deputados agora, né? Nesse momento, antes de entrar no programa, eu tentei falar com alguns deputados da Câmara, que está dentro da bancada dos ruralistas. O argumento que pegou muito e falou-se muito ontem era de que ambientalista não planta nada, né? Ambientalista é sempre muito, eu ouço muito esse discurso, né? O que que vocês têm a dizer em relação a isso? Então, na realidade, eu não faço parte de uma organização ambientalista. E assim como muitos daqueles que estão lutando pela manutenção do Código Florestal, não são ambientalistas. São agricultores familiares, povos indígenas, de reforma agrária, outros setores que produzem alimento e que precisam da floresta em pé, inclusive... Então são ambientalistas. Então são ambientalistas. Não sou ambientalista. Entendi. Então estou provocando. E outra coisa, o que o Código Florestal, essas modificações, colocam, não significa apenas a questão de manter ou não a floresta em pé. Significa você incorporar grande parte do território brasileiro para os instrumentos do capital. Então, o que para mim está em jogo é principalmente a gestão do território, não é só a gestão de floresta, é de quem vai ser o território. Porque a partir do momento que as propriedades de até 4 módulos não tiverem mais floresta em pé, a possibilidade da pequena agricultura se manter sem o ecossistema conseguir utilizar água para irrigação, sem conseguir viabilizar a devida polinização e etc., os agricultores acidificando as suas propriedades, vão diminuindo a sua capacidade de produção e vão sendo cada vez mais levados a terem que vender as suas propriedades, já que estão cercados por grandes proprietários, e ir para a cidade se proletarizar, eles deixam de ser proprietários dos seus próprios meios de produção. Vão para os centros urbanos e vão vender sua força de trabalho para outros grandes proprietários. Então, o que está em jogo no Brasil, ao meu ver, com a modificação do Código Florestal, não é só a possibilidade de se manter a floresta em pé e a regulação da própria agricultura saudável, né, com a manutenção dos recursos ecossistêmicos. Muito bem. Gente, é uma briga por gestão de território. É isso que está por trás do Código Florestal hoje. Muito legal. A ruralista, ela não ganha só com a extensão da sua fronteira agrícola, mas ela ganha muito território para conseguir se apropriar de muitos territórios que até então eram possuídos, né, por pequenos agricultores aceitados de forma agrária, povos indígenas, etc. Muito bem. Larissa, você é paulista, né? Isso? Sou. Paulista de Santos. Esse sou foi um sou afirmativo, assim, né? Sou. Vai logo. Me diz uma coisa. Você sabe, bom, a gente. Eu estava tentando colocar, o Marco até que sugeriu. Associação, como que é? Associação Brasileira do Agronegócio. Ah, a gente ia colocar numa prosa contigo, mas tem novidades. Porque a nova, a diretora da Associação Brasileira de Agronegócio, ela está assumindo. Ela acabou de ser convidada pelo governador do estado, o Geraldo Alckmin, e ela acabou de assumir a Secretaria de Agricultura do estado. Então, é até uma bomba aqui, porque elas são garlense. Bomba não, é uma notícia, né? Como que fala quando é uma notícia? Um furo. É até um furo. A gente ia colocar para prosear contigo, eu, a Mônica, eu esqueci agora, como que é a Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG. Sim. Isso. Exato. Então, a gente ia colocar ela prosear contigo e tal, ela está em Brasília nesse momento, né? E ela acabou de assumir, Mônica, isso mesmo, Mônica Bergamaschi, Bergamaschi deve ser, né? Assumiu a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nesse momento, ela está em Brasília, no Congresso Nacional, mas lá de Brasília tem um sujeito já aqui te ouvindo, mandando um grande abraço, um sujeito chamado Antônio Sérgio Escrivão Filho. Você conhece esse sujeito, né? Conheço. Ele está te mandando, famoso. Exatamente, o Tuco lá de Brasília tá ouvindo a gente e também vai poder, se quiser, entrar na pauta aqui. E eu vou liberar a Larissa, porque eu prometi para ela que eu ia só perturbá-la 5 minutos e já passou mais de 15, né? Ok. Querida, então muito obrigado pela tua participação e você, se você conseguir ouvir na reunião, não vai conseguir, mas a gente vai entrar também lá do Pará. Agora nós vamos direto pro Pará. Nós vamos ouvir uma música, segundo o Marco, já o olhar dele já disse, né? É, nós vamos ouvir uma música e depois a gente vai ouvir o Arthur, lá do Pará, que é professor de arte da Escola Federal lá do Pará, mas que também vive dentro da floresta, né? E vai falar um pouco pra gente também, não só de arte, mas também sobre código ambiental, ok? Tá, eu posso só deixar um recado? Não, você deve, agora eu vou dizer assim, aí eu vou dizer, por favor, suas considerações finais no programa de hoje, porque você vai participar de muitos outros. Ok. Então vamos lá. Eu comecei falando que nós temos uma mudança de paradigma no tratamento da matéria ambiental. Antes, todo proprietário deveria manter a floresta em pé por um dever normativo de amadurecimento da sociedade que coloca que é necessário você preservar. A partir de agora, quem vai regulamentar a matéria ambiental, não só no Brasil, mas no mundo, é o mercado financeiro. Então, ou a floresta passa a ter um valor como capital, ela vira commodity para competir com a soja, ou a bancada ruralista e os grandes proprietários vão realmente cortar a floresta para que avançar a fronteira agrícola. Então, a sociedade, eticamente, passam a colocar em diplomas legais que você não pode matar uma outra pessoa. Você não mata uma outra pessoa exatamente por um dever ético de manutenção da vida digna, de respeito ao outro. Então, no Brasil hoje, você não vai manter a floresta em pé por um dever social, o respeito à vida digna e à floresta. Você vai só manter a floresta se você for pago para isso. Então vem aquele menino no ônibus e fala assim, gente, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas não, eu estou aqui pedindo para vocês. É a mesma coisa, a bancada ruralista, ela deixa essa mensagem para o povo brasileiro. Eu podia estar desmatando, eu podia estar avançando a minha fronteira agrícola, mas eu não vou fazer porque eu estou sendo pago para isso. E quem vai pagar é o povo brasileiro. Isso significa que a reforma do Código Florestal, ela desconstitui o principal cerne que mantém o Estado Democrático de Direito hoje no Brasil, que é a manutenção da função socioambiental da propriedade. Então, nós devemos hoje estar de luto, mas devemos ir à luta para que, sim, todo o povo brasileiro possa ter acesso à democratização da terra e as possibilidades de manutenção da vida futura. Então, é isso. Eu acho que não só os ambientalistas estão de luto, mas toda a sociedade deve entender os reais problemas que estão por trás do Código Florestal. Isso significa a possibilidade de acesso não só aos recursos da floresta, mas como acesso aos meios de produção, acesso à terra, a que a agricultura familiar continue a produzir alimentos para o povo brasileiro. Então, todos nós devemos estar de luto e também irmos à luta. É mais ou menos isso que eu gostaria de deixar aí para o pessoal, para os ouvintes, e uma boa prosa aí lá no Acre, lá no Pará, que é um povo de luta, e acho que nós estamos com um conflito bem difícil ali no Pará, que alguns que defendem a floresta estão sendo, inclusive, assassinados. Aliás, eu até esqueci o jornal no carro, mas eu quero buscar essa notícia, assim. Teve ontem duas pautas que eu quero trazer para o debate aqui, essa questão do assassinato do casal, né, que foi assassinado ontem. Inclusive, até ontem vi no jornal que tinha lá uma fala dele, quando teve um encontro no Amazonas, há um mês atrás, ele estava dizendo, olha, próximo mês vocês podem não estar me ouvindo, porque eu levei algum tiro, enfim. E realmente isso aconteceu e é um absurdo, né, que isso continua acontecendo no país. Então nós até vamos também tocar nessa pauta lá com o Arthur. Que legal. Querida Larissa Packer, acertei. Exatamente. Exatamente. Querida, bom, você precisa vir aqui pessoalmente, né? No Paracatu Zoom. Você costuma vir para Santa Cruz das Palmeiras. Santa Cruz das Palmeiras. Ok? Você costuma vir sempre, não? De vez em quando eu vou, pra ver minha sobrinha. Então, por favor, quando você vir a sobrinha, vem ver os tios aqui também, tá bom? Tá, joia, então. Obrigado, volte pra reunião. Um grande beijo, muito obrigado. E tem mais beijo obrigada vindo lá de Brasília. Parabéns pelo programa. Você legal, muito querido. Simpático. Beijo pra você, querido. Ó, e tá chegando mais beijo de Brasília também pra você. Tá, manda um beijão. Tá bom? Beijo, tá querida. Bom, até beijo, mais. Tchau, tchau. Bom, então a notícia de que a diretora da Associação Brasileira do Agronegócio, a Mônica Bergamaschi, assume a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Não sei se o Marcos sabe disso, não sei se a população de São Carlos sabe disso. Ela é são carlense, tá? A Mônica, o governador Geraldo Alckmin, nomeou nesta segunda-feira, dia 23, a diretora da BAC, Mônica Bergamaschi, para o cargo de Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Mônica é engenheira agrônoma e há 10 anos atua como secretária-geral da BAG de Ribeirão Preto. Ela será a primeira mulher a ocupar a pasta. Essa história de a primeira mulher, nunca na história desse país, né? Mas enfim, o governador fez uma excelente escolha nomeando Mônica. Ela é competente e conhece profundamente a agricultura brasileira e o estado de São Paulo. Quem além, falou? Além de ter uma participação ativa em assuntos importantes como o novo Código Florestal. Quem é que falou isso? O Carlo Lovatelli, presidente da ABAG. Ok? Ok. Então nós temos agora uma soncarlense que, aliás, querida Mônica, olha, querida Mônica, né? Mas é engraçado que eu tô olhando o rosto e eu conheço a Mônica. Mas enfim, Mônica então, senhora Mônica, doutora Mônica e uma Mônica, apareça no nosso programa Paracatu Zoom para falar, inclusive, sobre código florestal, é isso? Não, ambiental. Código florestal. Eu estou bastante confuso, a vida está confusa, tudo é confuso. E você vai pedir uma música agora. Isso, peraí que fala que eu falei que ao vivo ela é ainda mais explosiva, performática. Um quadraço, como diz por aí. Quadraço? É a língua lá daquelas, daquelas bandas de Curitiba, né? Isso. Que eles tomam um tal de submarino, aí enche a cara e fica falando essas besteiras. Bom, enfim. Ele tava falando da Larissa, né? Da Larissa, nesse da Larissa. Caso. É, mas o povo já tá entendendo. De vez em quando eu tenho que dar uma traduzida. Então né? Traduz. Isso, é um programa. Olha lá, chegou mais material sobre a Mônica. Ok. Depois a gente vê. Tarará, ela mandou o que eu acabei de ler. Assessora da Mônica lá de Ribeirão Preto. Ela é de uma simpatia figura que mandou um currículo da Mônica aqui, que depois a gente vai ver onde que. O que, que quem é a Mônica? Esse é o furo do. A Paracatuzum até para dar furo é meio complicado, né? Mas é o furo do Paracatuzum, é o furo. Que furo do Paracatuzum? Paracatuzum não tem furo, cara. Você Marcos, tomou café demais hoje. Tomei café. Bom, vamos lá, tá bom. Então nós vamos ouvir uma música. Isso. E na volta a gente já chega aí com Arthur. Antes de ouvir a música, tem que lembrar que o pessoal do Sanca Sil que tá ouvindo a gente lá. Quem que é o pessoal do Sanca Sil? A gente acabou de passar lá, rapaz. Caraca, é verdade. Ele vai dar 30% de desconto. Exatamente. Quem, como que faz? Faz uma propaganda aí. Como ah, é que eu faz? Não, mas assim, beleza. Tá lá. Sanca Silk. Silk. Silk, é. É, na Avenida. É, na Antônio Blanco. Na Antônio Blanco. E aí nas camisetas do Paracatu Zoom. Haverá desconto de 30%. Exatamente. Quem chegar lá e dizer, eu estava ouvindo o programa Paracatu Zoom e vou fazer uma camiseta, vai ganhar 50%, segundo o Eduardo. Lá do... Ele vai matar você depois, né? Mas tá bom. Então, vamos tá pra bom, música, vamos então, música. Vai. Mas aí, você escolheu já a música? Eu não escolhi, cara? Quem vai escolher você? Ah, eu que escolho música. Além de tudo, eu escolho música. Eu tô abrindo o currículo resumido aqui da Mônica. É, vamos lá. Então, que não sei, como assim? Que música? Não sei. Caraca. Música. Tipo. Ah, eu pus uma música. Vê se tem o Meu País. Vamos ver. Vê se tem Meu País. Que meu é do. País. Do Zezé de Camargo e Luciano. Tá, você tem mais 30 meu segundos país. De enrolação aí que deu um vamos probleminha. Deus, olha lá, tá vendo? Você me enche as picuá. Bom, a enrolação é o seguinte: a Mônica Carneiro Meira Bergamaschi. Não é enrolação, na verdade, porque a Mônica chegou aqui o currículo dela, encaminhado pela assessora de comunicação da BAG. Ok, ela é, foi várias coisas, ela é, foi várias coisas. Enfim, ela fez graduação na Engenharia Agronômica da Jaboticabal, na Unesp. Na Unesp. Tá? É mestre em Engenharia de Produção Agroindustrial pela UFSCar aqui, meu velho. Ela foi aluna da UFSCar de Engenharia de Produção Agroindustrial pela Universidade. Deve conhecer o Chiquinho, inclusive. Deve conhecer o Chiquinho, inclusive, com certeza. E MBA em Gestão de Empresas. Ênfase em Cooperativismo, na FEA da USP Campus de Ribeirão Preto. Secretária-geral da ABAG, né? Descendo mais, foi diretora da Associação Brasileira de Agrobusiness. Agrobusiness, achou? Achou. Achou a música? Bom, e aí, para comemorar, então, ou para mandar um abraço para Mônica Bergamaschi, que é nova secretária de Agricultura do Estado de São Paulo, vamos ouvir uma das grandes coisas do Zezé de Camargo Luciano, que eu adoro muito. Vamos lá. Preste atenção na letra. Falta chuva, a terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, por que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente, do corte do machado a foice, fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta cai, e que há meu país, e que há. Se nessa terra tudo que se planta cai, e que há meu país, e que há. Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura o país que a gente ama. Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura. a gente ama. Paracatu. Muito bem, então cê falou tava aí. Tava mandando um recado pra alguém? Hã? Tava mandando um recado pra alguém essa música aí, não? Tá mandando um recado pra um monte de gente. É, né? Eu lembro do meu pai isso aí, cara. Eu choro pra caraca toda vez que eu tô sozinho. Eu lembro do meu pai que fez roça a vida inteira, né? Uhum. E aí muita gente falando, né? O nome do... Ontem o que eu ouvia? O pequeno agricultor. Porque o pequeno agricultor... E os interesses, obviamente, a gente sabe que não é com o pequeno agricultor, né? E aí, enfim... É lamentável, é lamentável. Eu não sei se o Arthur já tá me ouvindo. Você tá me ouvindo, Arthur? O Arthur já está me ouvindo ou não? Ele tá aqui, ó. Eu não sei se ele tá me ouvindo. Eu não sei. Que tem algum problema. Será que eu liguei errado aqui? Não, né? É, no telefone? Então, Arthur, se você estiver me ouvindo, passa o telefone, porque ainda eu vou desligar esse computador, que tá um barulho muito chato. Né? Aí a gente vai pra aí e faz o computador. Então nós vamos fazer o seguinte. Pega o telefone dele primeiro. Tá bom. Você quer colocar uma música agora? Não, então nós vamos fazer isso, porque tá muito chato esse barulho. Eu sei que o culpado é o computador. Eu vou ligar todo mundo que estiver ouvindo, etc. e tal. Peraí. Ah lá, eu te escuto. Ele me escuta. Tá, já notou aqui. Beleza. Nós vamos fazer então a participação do Arthur pelo telefone. Celular, ok? Então a gente vai tocar mais uma musiquinha e nós vamos conversar com o Arthur pelo celular. Então, Arthur, aguarde aí. Vamos agora escolher uma música, né? Velha história. Escolhe você, pronto, mano. Não, eu não. Ó, o Tuco sugeriu aqui uma música do Ney Lopes. A música do Ney Lopes a gente vai colocar depois das 6 horas. Ah, depois das 6 horas. É. Por que depois das 6 horas, Marco? Você quer que eu invente ou você quer que eu fale a verdade? Não, não, fale a verdade. A verdade é que eu preciso... Ele tá mandando a música, eu preciso importar ela pro programa, tem algumas coisas e tal. Legal. Então... Bom, vocês viram que hoje vocês estão por dentro de tudo que acontece no Paracatu Zoom, ok? Não só no Paracatu Zoom, como na rádio fiscal. Aliás, levei uma bronca do Chico agora há pouco, você viu, cara? Acabou de levar uma bronca. E você sabe por bronca. Que eu levei essa bronca? Porque não, é uma banda de Tirapina que pediu, faz tempo que essa banda tá querendo vir no programa, me pediu várias vezes. A gente já tinha agendado pro dia 18, eles não podiam ter vindo pro dia 18, e aí elas marcaram para o dia 25. E segundo a vocalista da banda, que só foi, não foi, me informou. Quem informou foi o Saulo, né? Às 2 horas da tarde, dizendo que me mandou um e-mail, que eu não recebi esse e-mail até agora. Chequei novamente, não recebi esse e-mail. Então, assim, às vezes, a irresponsabilidade, algumas pessoas caem na conta da gente. Mas o Chico tem razão, é isso mesmo. Chico, eu aceito a tua bronca e peço desculpa ao vivo. Olha só que beleza. Não, que bonito. É, porque não tem assim. Isso já aconteceu, não é a primeira vez que as pessoas vêm para participar do programa, brigam, querem participar, são aqui da cidade. O Ricardo tinha até uma velha história de que. Ah, você não convida o pessoal de Araraquara, de São Carlos. Cara, eu convido. Só que sim, pergunta pra mim quantas pessoas atrasaram. Aí nós vamos ver. Mas vamos lá, que música você vai ouvir? Eu não sei, você que vai escolher. Ah, eu que vou escolher? É. Eu tô agitado. Aliás, tomei café mesmo, nossa, né, cara? Nossa senhora, rápido. Cafeína hoje está. Ó, o Arthur tá escrevendo aqui. Deixa eu ler o que o Arthur vai escrever. Ele vai pedir uma música, eu acho que ele vai pedir uma. Ah, vou ao banheiro. Então, uma música para o Arthur ouvir lá no banheiro. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma música que chama Vou ao banheiro. Tem banheiro, não? Banheiro, vamos ver. Tem, vamos ouvir uma música. Tem, então vai. A loira do banheiro. A loira do banheiro. Vamos ouvir a loira do banheiro, que aliás o Arthur, de vez em quando, vira uma loira. Bom, eu não conheço a música, a loira do banheiro. Então vamos lá. Também não conheço, vamos ouvir. Beijo. Boa filha, comportada, estudiosa, fez menina catequese, cozinhava, cuidava de toda a casa. Só que tinha um soro na válvula mitral, com qualquer nervoso já passava mal. Fez um tratamento, não adiantou, no ouvido da mãe o doutor falou: toma cuidado com essa menina, o sopro. Coração. Mas um dia no banheiro do colégio, a loirinha refazia suas tranças. E uns moleque encapetado, oitava série, resolveram lhe assustar de pura inveja. Tacaram bombinha lá pelo vitrô, um tremendo baque quando estourou. O sangue estufou sua artéria aorta, tava de olho aberto, mas já tava morta. Enquanto morria e agonizava, a loira ela praquejava. Aqueles moleque dali pra diante e nunca mais. A loira, quem no banheiro irá ter paz? E gargalhou toda feliz. Foi pro caixão com algodão no seu nariz. Cê toma cuidado na hora do xixi, cê toma cuidado na hora do cocô. Não olhe pro espelho que ela vai dar lá, te ameaçando que vai te pegar. Toma cuidado que ela te esgana, toma cuidado que ela te busca, toma cuidado que ela te arranha, toma cuidado que ela te assusta. Toma cuidado que o quê? Toma cuidado que ela te assusta. Agora eu lembrei da história da loira do banheiro, sacou? Eu lembro também desse trem. É. Acho que toda geração tinha essa história da loira do banheiro, né? É, então. E será que a loira já saiu do banheiro? Você vai ligar lá? Vamos ver, né? Vamos ver se a loira saiu do banheiro pra contar. Tá lá no Pará. A loira do banheiro. O DDD é 91. 91. DDD. Você vai passar o celular inteiro? Não, o celular inteiro não. Só o DDD mesmo. Ele vai amar, né? É, bom, enquanto o Marco aperta os botões e a gente tenta se relocalizar aqui, que o computador deu um tilt aqui. Eu acho que desligou alguma coisa. Enfim, o que que foi? O que que é isso? Esse é o telefone. Esse é o telefone que a gente tá tentando falar? É, são barulhos da floresta. Ah, tá. São barulhos da floresta. Não tem. Não, fica tranquilo. São animais invisíveis da floresta. No Pará, o Arthur já deve estar nos ouvindo, já deve estar nos preparado. Nos preparado é ótimo, né? É, tudo bem. O telefone toca. Então, quer dizer, a loira do banheiro é do tempo todo mundo isso, né? Todo mundo ouvia essa certeza. História de loira do banheiro. Eu lembro, que aí você entrava no banheiro, aí fazia não sei o que, não sei o que lá, dava três pulinhos, duas palminhas e aparecia a loira do banheiro. É sério? É, tinha uma coisa assim. É? É, mas assim... Porque nessa época eu não tinha muito, tanta malícia quanto não, mas eu, eu, de mas... eu não estou falando de malícia. Arthur? Eu não estou falando de malícia. É, vamos entrar ao vivo? Já põe que vamos entrar. Se eu perguntar pro Arthur se pode, vamos ele lá, vai então. Dizer que ah, talvez. Pode entrar? É, vamos lá. Arthur, então, lá do Acre. Lá do Acre não, ele me mata. Do Pará! Esse... É do Pará. Você tá bom, Arthur? Eu tô bem. Nossa, estamos. Você está indo e voltando a voz, eu não estou ouvindo. Você não tem nenhum fixo aí, não, né, Belo? Não tem nenhum fixo aqui voltando. Não, beleza. Então vamos lá. Arthur, você estava ouvindo um pouco a prosa. Apesar de você. O Arthur é professor da Universidade Federal lá do Pará, do Instituto de Artes. É isso, Arthur? Acertei, né? Sim, eu sou do Instituto de Artes. Tá. Então, o Arthur, você ouviu um pouco a conversa que a gente fez com a Larissa lá em Curitiba, não? Ouvi a conversa dela, sim. Tá, e aí, pra vocês no Pará, como é que foi essa votação daí do código? Vocês que estão diretamente ligados aí, né? Com a questão florestal. Então, eu não tenho muita discussão no campo do meio ambiente. Eu não sei falar muito. Quer dizer, adorei ter ouvido o que a Larissa falou. Porque a gente tem bem essa discussão do código florestal. Mas o que eu vou falar daqui é de um outro tipo de relação. Primeiro, a relação com a floresta, a relação com o campo, né? E, por exemplo, para nós é sintomático que no dia da votação da nesses dias que estão votando o Código Florestal, aqui tenha tido dois assassinatos envolvendo a questão de ambientalistas, no caso do Zé Cláudio, que tem o projeto, o Zé Cláudio, a mulher dele, né? Que tem o projeto lá e uma educadora em Marabá, a dona Maria, né, que era da turma de educação no campo do Marabá, que foi também brutalmente assassinada ontem ou hoje. Eu não sei direito, porque as notícias ainda estão correndo muito pela internet. Eu não sei quais foram as condições, mas enfim, dois assassinatos seguidos, assim, de violência no campo e de pessoas que defendiam a floresta, de uma agricultura relacionada com o extrativismo e a não derrubada da floresta. O florestal, ele tem uma importância não só para a preservação do meio ambiente, mas também é preciso que a gente esteja atento para a Agenda 21 e a Agenda 21 da cultura, né? Porque o agronegócio invade a floresta amazônica e dizima com comunidades com saberes e fazeres amazônicos, né? Então nós estamos perdendo muito conhecimento sobre nós mesmos, conhecimento sobre plantas medicinais, as ervas da floresta e todo o uso sustentável. Invasão do agronegócio, mais do que isso, para nós estamos perdendo vidas. Porque enquanto o Congresso está discutindo negócio, nós estamos aqui sendo assassinados. E diz uma coisa para mim, Arthur. Essa segunda eu não sabia. Eu sabia do casal, eu tinha notícia do casal que tinha sido assassinado. Foi ontem, antes de ontem, né? À noite. Uhum. E, inclusive, ele até... Eu estava comentando com a Larissa, não sei se você ouviu. O que chamou atenção, inclusive, na última fala que ele gravou, que foi aí... Acho que foi no Amazonas, se não me engano, em Manaus. Ele avisando, uhum, inclusive. Ele falando, olha, é o seguinte, eu estou falando aqui com vocês, mas dentro de um mês, provavelmente, eu não estou mais aqui porque eu fui morto, entendeu? E aí acontece isso de uma maneira... Pode falar. Mas essas denúncias, os movimentos sociais denunciam as ameaças há séculos para as autoridades. Nós temos aqui uma lista de a crônica da morte anunciada. Década de 80 foi para até me esqueci o nome dele, que era deputado, era o Paulo Fonteles. O Paulo Fonteles, logo em seguida, veio outro que era deputado estadual também, que já me foge o nome, mas enfim. E todo ano, nós não passamos um ano sequer sem que haja um assassinato dos ambientalistas, sem que haja um assassinato dos militantes dos sindicatos rurais e impunes. A própria irmã Dorothy, que foi a única que teve um resultado da justiça, e talvez por conta da pressão internacional, mas no movimento em relação a isso. É muito complicada a situação aqui. Tá. Agora diz uma coisa, Arthur. Você dentro da universidade, trabalhando com arte, de que maneira você consegue, ou se é que, né, você tem alguma articulação do seu trabalho enquanto acadêmico, enquanto intelectual, enquanto artista, né? Com essa problemática, como é que funciona isso? Olha, dentro da universidade não existe muito, não, para ser sincero. Onde existe é dentro dos movimentos culturais. Então, por exemplo, nós temos aqui, eu estava falando ainda agora das comunidades tradicionais, mas onde eu conheci essas comunidades tradicionais e a cultura produzida por essas, a arte e a cultura produzida pelos ribeirinhos, a arte e a cultura produzida pelos quilombolas, pelas comunidades pesqueiras e tantas outras, foi no fórum o Fórum Permanente das Culturas do Pará. Foi na discussão com outros produtores, né, e em pé de igualdade, sem essa de alta cultura, cultura erudita e cultura popular, que nós podemos tomar conhecimento da produção de conhecimento, da produção poética dessas pessoas. Bom, e aí, voltando, na verdade, eu estou tentando botar você em contato com o Kleber, lá de Espírito Santo, que tem feito uma manifestação de rua. Acho que eu cheguei até a te mandar um e-mail, se eu não me engano. E eu a vi, gente. Eu vi o blog dele. Isso, ah, então. Outra coisa. Ah, pode falar. Loura, é você. A Loura, a Loura. Agora, por que eu falei Loura? Falei Loura porque você estava contando. É, vocês têm não é um carnaval? Como que chama aí? De. Também não era o boi, você falou, Elvio, como que você é ignorante em relação ao norte desse país e tal? O que, que é que você sai fantasiado de bailarina? Como que é essa história? Bom, eu desfilo numa escola de samba, eu saio num carro alegórico, onde para você subir no carro alegórico você tem que ir travestido. É. E aí eu vou de bailarina, vou de bailarimorro, vou dependendo do enredo, não tem problema não, mas é no carnaval. É, mas é carnaval mesmo. É o carnaval como o carnaval aqui. Não tem essa história de boi. Boi é outra região. Não tem nada a ver, né? Assim, né? O boi azul, boi... Mas diz pra mim uma coisa. É, você que trabalhando com arte, enfrentando essa... Você trabalhando com... Você trabalhando com arte, enfrentando essa realidade. Você mesmo acabou de apresentar uma realidade nem um pouco resolvida na bala, né? É, como é que... O que, que vocês estão produzindo agora, Arthur? Cara, o que eu estou propondo enquanto discussão aqui dentro da universidade é o que é fazer arte na Amazônia. É porque essa história de que nós somos cidadãos do mundo é meio complicado, porque a primeira coisa que perguntam para nós quando a gente chega num evento que envolve pessoas de vários lugares é saber de onde nós somos. Então, eu vejo alguns eventos internacionais, a gente vai na Bela, São Paulo, tem um pavilhão de arte, onde estão os europeus e os norte-americanos. Mas a própria arte brasileira, que eu chamo de arte adjetivada, ela não, aspas, universal, mas ela é adjetivada de brasileira, assim como tem arte sul-americana, arte africana, arte oriental, etc. e tal. Então, eu penso no seguinte, eu faço caminho inverso e o que eu proponho enquanto discussão, não só com os estudantes, mas com os professores e com o pessoal das outras áreas mesmo, é o que é fazer arte na Amazônia? Né? Ou o que é uma arte georreferenciada, geograficamente referenciada? Nós não estamos, digamos assim, no semiárido nordestino, nós estamos na Amazônia. Então, a nossa visualidade, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com os rios, principalmente com a água, ela tem particularidades que eu acho que isso tem que estar, de certa forma, visível, ou se deixar transparecer na produção artística local. Então, digamos assim, invertendo uma diretriz internacional da produção artística, o que nós estamos propondo aqui, nesse micro laboratório de experimentações, né, de criação de linguagem, é exatamente olhar, focar a produção artística ou produzir arte a partir do olhar interno, ou seja, de um olhar da Amazônia e não um olhar sobre a Amazônia. Tá. Bom, você está recebendo um beijo. Você quer ganhar um beijo agora à tarde? Poxa, se for de língua, melhor. Melhor. Então você está ganhando um beijo, não sei se é de língua, pode ser apenas lábios, né? De uma moça chamada Saskia, lá do Espírito Santo, que está te mandando um beijo. E que está ouvindo você. Tá bom? Lá no Espírito Santo. E o Marco está dizendo que nós não vamos conseguir fazer um diálogo entre Arthur Leandro, lá do Pará, e o nosso querido Kleber de Espírito Santo. Por quê, Marco? Conta pro Leandro por que nós não vamos poder fazer. Leandro Arthur. A gente tá com um problema, a gente tem duas híbridas, né? Que é pra fazer essa ligação do telefone direto com o rádio, né? Indo pras ondas do FM e tal, e pra internet. Mas a gente tá com um problema em uma das híbridas. E aí eu tentei agora nessa correria fazer uma gambiarra aqui com outra híbrida e tal. Mas aí não deu certo. E aí pra qualidade sonora dos ouvintes é melhor a gente não fazer esse diálogo, infelizmente. Poxa, ele conseguiu te convencer ou não, Arthur? Não, eu acho uma pena, porque eu acho legal que a gente discuta essas realidades diferentes. Exatamente. Porque, por exemplo, eu tô falando no aspecto da cultura e da produção artística na Amazônia, mas eu falo também sobre, a partir do olhar de uma cidade que é Belém. Exatamente. Né, que é a metrópole da Amazônia. Tá? Mas, por exemplo, quando a gente chegar em outra cidade com um milhão de habitantes, nós temos que andar pelo menos 24 horas de... 24 horas de ônibus ou 3 dias, 5 dias de navio, né? Então, as distâncias entre os núcleos urbanos na Amazônia são muito maiores e a dificuldade de comunicação é muito grande. Essa é a nossa realidade. Então, por exemplo, eu tenho pouca referência sobre a produção artística em Santarém, mas eu tenho sobre Macapá, que é mais perto. Enfim, e essas realidades são realidades distintas, elas criam aspectos identitários, que é aquilo que eu digo que é a arte georreferenciada. E gostaria muito de discutir essas diferenças com produtores artísticos de outros lugares. Ah, que pena. Bom, a gente vai tentar contactar novamente o Arthur, mas vamos fazer o seguinte. Bom, o Arthur deve estar lá com o computador ligado, deve estar ouvindo a gente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tocar uma música. Aí, Arthur, é o seguinte, a gente ouve o Kleber, vamos tentar localizar o Kleber lá em Santa... Que Santarém? Eu ia falar Santarém. O Kleber está em... exatamente... Espírito Santo. Ok. Tá, e depois a gente volta então para ouvir novamente, né? Ai, que ótimo. Eu escrevi assim no Facebook. Aí, Larissa Parker, da Terra de Direitos, daqui a pouco fala do novo Código Florestal. Estamos procurando alguém dos ruralistas. Se rolar sugestões aqui no Facebook, mande, né? Aí a Silvana, lá de Campinas, escreveu o seguinte: chama o Aldo Rebelo, que vai representá-los muito bem, né? Então o Aldo tá com essa pecha de ter seu representante. Aliás, vou tentar achar o Aldo, vamos ver se a gente consegue. Inclusive, você tinha feito um comentário hoje na hora do almoço interessante. Sobre o PCdoB, da modernização. Ah, não fui eu, cara. Aliás, o pessoal do PCdoB. Aliás, pessoal do PCdoB, se quiser comentar, alguém, um deputado, acho que está na Folha de hoje, um deputado do PT, diz lá. Eu esqueci o nome do sujeito agora, mas ele diz lá o seguinte. Ele tá ouvindo a gente lá. Então, Arthur, nós vamos fazer o seguinte: você tá ouvindo a gente aí, no Pará, a gente vai ouvir uma música, ouvir na sequência o Kleber, e depois a gente volta com o Arthur novamente para as suas considerações do que ouviu o Kleber, já que nós estamos ali. E aí o cara diz o seguinte, que na verdade o Aldo Rebelo mudou modernizou o PCdoB. O símbolo simbólico do PCdoB, que não é mais um martelo e uma foice, é uma serra elétrica, não, é uma motosserra e uma foice. Mas enfim, essas são coisas de partidário. Era isso. Então seria legal ver se alguém do PCdoB está nos ouvindo, ou o próprio Aldo, assessoria do Aldo, que eu sei que o pessoal ficou ouvindo a gente lá. 335116, né? Uhum. 335187 pra gente ouvir, tá? E eu estou vendo se a nossa querida Mônica também vai conseguir entrar em contato. Segundo a assessoria, ela vai falar com a gente ainda hoje. Ô Marco, tem uma lembrança aqui que você me obrigou do Vanderlei, que é o programa Buga. O que que é? Você tem uma notícia pra dar? O que que é? Hoje eles estão lançando aí o projeto que é o Sanca Instrumental, né? Aonde que é o Sanca Instrumental? O Sanca Instrumental é eles estão juntando grupos de música instrumental aqui da cidade, né? Principalmente do rock instrumental aqui da cidade de São Carlos, para se fortalecer, né? Para colocar para frente esse movimento da música instrumental. Então hoje tem o lançamento aí desse grupo, desse movimento, com duas bandas. Uma é o Fator Acochativo, que é a mistura do Aeromoças e Tenistas Russas, junto com o Malditas Ovelhas, duas bandas instrumentais aqui de São Carlos. E aí tem uma banda de São Paulo, que infelizmente eu não vou lembrar o nome. Mas é o e-mail, lá, né? No Metrópolis Dining Club. Vanderlei, quem estiver ouvindo a gente aí pode ligar 3351-8783, que a gente conta então mais detalhes. De exatamente. Quem, ok? O que nós vamos ouvir de música? Você que vai escolher. Por que sou eu que escolho, cara? Porque toda vez que eu escolho, você me dá uma porrada, cara. Ô, louco. Vamos fazer nós. Vamos melhorar. Vamos discutir nossa relação, não é? vamos discutir. Não, sério, escolhe uma música, sei lá, velho. Eu não vou te dar nenhuma porrada. Por que eu dou porrada? É porque também você escolhe umas bandinhas bem vagabundas. Então, né, então escolhe a música aí. Não, vai lá, Marco. Tô brincando. Não, obrigado. Ah, o Tuco sugeriu ali, o Ney Lopes, sem nada. Eu preciso de uns 5 minutinhos aqui pra eu ir pra lá, entendeu? Okay, pra resolver esse problema. Ok, mas é sempre então, um... beleza. Então a gente pode ouvir, quer ver? Ó, o pessoal do Facebook aqui tá mandando sugestão. Ó, beleza. Vamos lá, Tarso. Tarso mandou um recado aqui, vamos ver se ele pediu uma música. Publicaram, tarará. O Arthur Leandro, vamos ver. Ele, ué, cadê? Eles não estão aparecendo? Você quer pedir uma música? Ah, peraí. A floresta vai pro saco para plantar soja e vender o preço de banana pros gringos. Portanto, o Raul estava certo. A solução é alugar o Brasil. Manda esse som aí, cara. Pô, então vai aí. Vamos. Fechou. Tarso, né? Mandou. Desse a solução jeito. É alugar o Brasil. O Tarso tá mandando, bicho. E o Tarso a gente obedece. Sabe quem é o Tarso, né? O Tarso é uma paixão desde Rincão. Ô, lindão, beijo pra você. Então vai lá. Tá bom, não tem. Não tem? Não. Ah lá, Tarso. Não adianta você ficar bravo comigo, pessoal do Facebook. Peraí, tem uma outra sugestão aqui. Qualquer uma do Raul. O que é que tem do Raul aí? Vamos ver. Raul. Toca Raul, né? Tô louco. Não? Não. Não. Cadê você não? Vai. É, cadê aqui? Achou? Não sei se aqui. Tarso. O Tarso tá bravo, rapaz. Olha os e-mails que o Tarso manda, velho. Tem também um recado da. Oxa, Gisele. Lá, você conhece São Joaquim? Em Santa Catarina? Não. São Joaquim é aquele lugar que é frio pra caramba. Gisele tá dizendo lá de São Joaquim que ela quer ouvir alguma coisa do Zé Cabaleiro. É mais fácil, né? Não, o Raul tá aqui tá já. Aí? Então Zé vai. Então vai. Mas que qual que tem? Música? Não sei. Tem um monte lá. Aqui, assim. SOS, Sociedade Alternativa, Não Pare na Pista. Não. Como vovó já dizia. Não. Água Viva. Não. Ouro de Tolo. Eu tô parecendo aquelas crianças que vão no supermercado. Não. Eu sei, exatamente. É. Cachorro Urubu, Al Capone. Que isso? Essa eu não lembro. Cachorro Urubu? Eu também não então lembro. Bota Cachorro Urubu. Eu não conheço. Vamos lá. Então pro Tarso, pra Gisele e pro Arthur, Cachorro Urubu. Vamos lá. Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída. É hora de acordar pra ver o galo cantar, pro mundo inteiro escutar. Baby, a história é a mesma, aprendi na quaresma. Depois do carnaval, a carne é algo mortal, com musa de avançar sinal. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, oh baby, a gente ainda nem começou. Vai mudar nossa dança, sempre a mesma batalha, por um cigarro de palha, navio de cruzar deserto. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, oh baby, a gente ainda nem começou. Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto. Eu sou um índio Sioux, eu sou o cachorro urubu em guerra com Zé U. Muito bem, conseguimos achar o Kleber. Já tá no ar o Kleber, Marco? Já tá no ar. Kleber, boa tarde, Kleber. Boa tarde. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Tudo na santa paz. Ó, a gente começou aqui falando desse código florestal, enfim, era para ser uma discussão entre você. Entre, discussão não, um debate, né? Você contando um pouco do que. Você tá onde exatamente? Eu estou na Barra do Jucu, onde fica o meu ateliê. Barra do Jucu? É, aonde Velha, que é isso? Gente... Vila Velha, Espírito Santo. E o Arthur está lá no Pará. E ele já fez uma participação, falando um pouco do trabalho dele, da relação do trabalho dele, que ele é professor da Universidade Federal lá do Pará, mas da relação deles lá com essa questão. Inclusive ontem, que teve dois assassinatos lá, né, do pessoal ambientalista e tudo mais. Eu queria saber o seguinte, o que exatamente faz o Kleber aí em Vale do... Barra do Jucu. Barra do Jucu. O que que faz o Kleber? O que que é o trabalho do Kleber? Que eu vi lá o teu e-mail, uma manifestação, você com um quadro na rua, o que que foi? Olha, eu tenho um ateliê aberto ao público desde 1979, portanto há 32 anos, né? E nós temos um problema muito sério aqui na Grande Vitória, que é a poluição atmosférica provocada pela Vale do Rio Doce e pela Companhia Siderúrgica de Tubarão, que se instalaram numa ponta de mar aqui, uma ponta de terra que avança para o mar, chamada Tubarão. E ali tem as usinas que processam o minério de ferro vindo de Minas para ser exportado, né? E eles jogam diariamente 100 toneladas de poeira sobre as cidades aqui. E isso tem causado um transtorno muito grande. E são empresas muito importantes a nível mundial, muito ricas. O lucro anual da Vale agora é 30 bilhões de dólares. Foi uma empresa que há 14 anos atrás custou 3 bilhões. Então teve um crescimento enorme. E nós estamos suportando essa poluição que cresce ano a ano, há 14 anos, sem nenhuma manifestação, sem nenhuma atitude do governo, né? Porque elas controlam a mídia local e controlam também a política local, que são as maiores contribuintes para as campanhas eleitorais dos nossos políticos de praticamente todos os partidos. Tá, e diz uma coisa, e como é que com a sua arte você consegue, que tipo de manifestação, que tipo de trabalho você consegue fazer? Pois é, todos os anos, no dia 17 de março, nós colocamos uma tela branca e virgem na posição horizontal, num jardim interno que tem aqui da galeria. Portanto, ela fica isolada, sem que ninguém chegue, toque, né, que interfira ali. Só recolhendo a poeira que está na atmosfera, que se deposita ali sobre essa tela, e ela fica ali nessa posição, nessas condições, durante 50 dias. Portanto, no dia 6 de maio, nós, com o dedo, esfregando a poeira que se depositou sobre essa tela, fazemos desenhos criticando a poluição atmosférica aqui da Grande Vitória. Esses desenhos podem ser vistos no nosso site. E como que é o site? www.galveias.com. www.galveias.com. Perfeito. Muito bem. Bom, aliás, esse trabalho que você está me dizendo me lembrou agora aquele rapaz, um trabalho maravilhoso, que era um... Puxa vida, não posso falar, os meninos vão bater em mim se eu falar pichador, não, como que é, gente? Grafiteiros, o pessoal em São Paulo. E tem aquele rapaz que, ao invés de ele grafitar, ele ia lá, entrava no túnel e desenhava aquelas caveiras. Que é um trabalho belíssimo, inclusive, chamou muita atenção, que inclusive deu muito problema. Bom, mas enfim, quem é? Conta um pouco para nós, quem é o Cléber? Aliás, uma coisa curiosa é o seguinte, que quando nós fizemos no primeiro ano, há 14 anos atrás, essa experiência, foi interessante, foi uma novidade, né? Mas não tão interessante quanto agora, porque você tem 14 anos para comparar ano a ano a evolução da poluição. Mas no primeiro ano, a Vale era uma estatal, então todo mundo batia nela porque ela não tinha um departamento de embarque. Sim. Que tinha relações incestuosas com a mídia aqui, né? Hoje, não. Hoje, nós não temos nenhum apoio da mídia local para divulgar esse trabalho. Tá. E me diz uma coisa. Estão pedindo aqui o pessoal lá de Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, está pedindo para você repetir o site. Então, vamos lá. www.galveias.com. Estamos abrindo aqui também. Aliás, bonitíssimo, as borboletas. Tem vídeo aqui, depoimento seu e tal. Pois é. Muito bem. Me diz uma coisa, conta um pouco pra gente quem é o Cléber Galveias. De onde veio, o que que faz, enfim, o que é que fez, né? Olha, a minha família de origem portuguesa, do Alentejo, do Ribatejo, veio pro Rio de Janeiro no final do século XIX, eram farmacêuticos. Meu avô farmacêutico casou-se com a carioca. Ela, com 16 anos, contraiu tuberculose. Ele embarcou num trem da Leopoldina e foi para a cidade mais alta que existia no Brasil naquele tempo, que era aqui no Pico da Bandeira. E chegando lá, ele desceu do trem e abriu uma farmácia. Deu muita sorte porque foi coincidiu com a explosão do café arábica aqui na Serra do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira. Mandou meu pai fazer medicina na Praia Vermelha, no Rio. Minhas tias vieram estudar em Vitória. E aí a família depois se transferiu aqui para Vitória. E eu moro nessa aldeia de pescadores, que era uma aldeia de pescadores aqui na Barra do Jucu, mas que foi violentada nos últimos 20 anos com a construção da Rodovia do Sol. De repente, houve uma explosão demográfica que alterou completamente o contexto social do lugar. Nós recebemos em 10 anos 100 mil novos habitantes. 100 mil novos habitantes? 100 mil novos habitantes. Como isso? Um complexo chamado Terra Vermelha. Gente vinda de todos os lugares. Em 10 anos. Mas assimilar esse pessoal ainda. Mas esse processo está acontecendo. Bom, é o que está acontecendo, inclusive, com nossos amigos lá de Alto Floresta. Aliás, um grande beijo. O pessoal de Alto Floresta estava nos ouvindo lá em Mato Grosso, né? Divisa já com Pará, que tem agora duas usinas sendo construídas, inclusive Primavera, que é do lado de Alta Floresta, que também só agora já receberam cerca de 30 mil trabalhadores, suas famílias e tudo mais, ou seja. E as cidades que são, de repente, de 140 mil, cai para 40 quando acaba o garimpo. Exato. Depois agora recebe mais 20 mil pessoas. Enfim, o mundo está esquisito, não está não, Cleber? Pois é, aqui a sedução do mar não cai, vai sempre aumentando. É. E o que cai são os empregos, porque quando o porto foi feito, as siderúrgicas são feitas, né? Muitas pessoas conseguem trabalho ali, 10 mil. Mas depois de pronta, só aproveitam 300. Então, nós hoje aqui na Grande Vitória, temos 4 das 14 cidades mais violentas do Brasil. Que é Vila Velha, minha cidade, Serra, Cariacica e Linhares. E mais violenta, isso dados atuais, aí de recente. Exatamente, desse ano. Muito, quer dizer, muito bem não, pelo amor de Deus. É, nós vivemos um problema engraçado, sério aqui, porque de poluição e de violência. Eu tô tentando traduzir aqui uma pergunta da Marília, que eu tô tentando entender. A Marília tá falando de onde? Marília está falando de São Paulo, ela tá perguntando aqui, só que na verdade ela não termina a pergunta, né? E ela está dizendo... Ah, você já... Não é isso. Não é possível, Marília. Bom, a pergunta é o seguinte. Você já... O seu trabalho, aliás, o pessoal entrou na tua página, adorou, inclusive. Aliás, muito bonita mesmo a página, inclusive. Obrigado. Umas borboletas bem bonitas aqui, esse, né? Esse crédito é para o meu filho. E a borboleta que você está vendo aí foi pintada na parede dessa casa de pescadores pelo Homero Macena, que é o maior pintor da história do Espírito Santo. Nascido em Minas Gerais, Barbacena, em 1885. E durante o governo do Juscelino Kubitschek ao governo Sarney, era o único brasileiro com a obra na sala da Presidência da República, comprada pelo Juscelino quando veio o Espírito Santo inaugurar a Escola de Marinha. Enfiaram na cabeça do Sarney que quadro de mata, de floresta, dava azar. Aí ele mandou retirar da sala. Você tá brincando, é sério isso? Não, isso é verdade. Caramba, que é sério isso é ótimo, mas assim, é um absurdo, mas... Querido Kleber, bom, eu vou voltar, a gente vai fazer o intervalo, nós vamos voltar. Você tá com a internet fácil aí, não? Como é que tá a sua... Não, eu tô aqui na galeria que funciona nessa casinha, a última casa primitiva dos pescadores que tá de pé. É essa aqui. Onde você tá dando a entrevista aqui no site, é isso? É... Exato. Você está dando uma entrevista onde tem... Eu construí uma casa para mim atrás e aqui é um espaço grande. Nós temos 3 mil metros quadrados com a lagoa, com pirarucu, tambacu. É um lugar muito agradável. O dia que você vier pois no é. Espírito Santo e pois os é. Ouvintes, venham visitar. E diz para mim, e como é que dá para viver de arte tranquilamente aí? Não dá para viver tranquilamente, não. São 32 anos de muito sufoco. Muita luta. Agora, o que foi, que é curioso, é o seguinte: eu tentei fugir da arte toda a minha vida. Eu comecei a fazer medicina, larguei o curso, que não tinha nenhuma afinidade com aquilo. Fiz ciências econômicas, consegui trabalhar 3 dias com meu ex-professor, que achava que ia ser um grande economista. E depois fiz licenciatura em ciências, fui professor durante 4 anos. mas sempre larguei e voltei para a pintura, que sempre me seduziu, né? Que bom, né? Porque, aliás, estou vendo seus trabalhos sem rasgação de seda aqui, umas coisas bonitíssimas, muito interessante. Eu tinha o meu mestre, que era o Homero Macena, um grande artista, Escola Nacional de Belas Artes, Academia Julian de Paris, e era um cara 63 anos mais velho do que eu, e que tinha uma capacidade de produção incrível, né? Mas que, se não é o governo federal, por mérito, em função dessa obra lá do Palácio Anchieta, né, dá a ele uma pensão de 3 salários mínimos no final da vida, ele tinha morrido de fome. Ao mesmo tempo que ele me incentivava a ser um pintor, porque podia me passar conhecimentos, vendo o modo de vida dele, me fazia fugir, né, tentar fugir dessa sina. Por isso é que eu fiz esses estágios na medicina, na economia e na ciência biológica. Muito bem. Bom, e você conhece aqui o interior de São Paulo, não? Olha, eu estive em Brodowski para conhecer o museu do Portinari, porque eu montei aqui um museu para o meu mestre na Prainha, para o Homero Macena. Então, como era um museu semelhante, um museu que ia funcionar na casa onde o artista viveu, eu antes fui a Brodowski conhecer o do Portinari e fui a Niterói conhecer o Museu do Parreiras, antes de montar esse aqui em 1986, quando não existiam as leis de incentivo à cultura no Brasil. Quando passaram a existir essas leis, eu me afastei. Por quê? Porque foi uma privatização do autoritarismo na cultura. Antes, o autoritarismo era de Estado, passou a ser das grandes empresas. São elas que controlam o que se vai ver, o que se vai produzir e o que a imprensa vai divulgar. Muito bem. Bom, e aí você não quer saber, então não tem nem esse diálogo, nem consegue dialogar, então começa a desenvolver o projeto. Eu lancei o meu livro ontem, na primeira página tem lá escrito: este livro foi publicado sem o apoio das leis de incentivo à cultura vigente no país. E como chama o livro? Demolindo a Identidade Capixaba. E aonde que a gente consegue encontrar o livro? Olha, eu vou amanhã, com meu filho, colocar no shopzinho que tem aí no site. Tá. Ah, tá aqui. Tá legal. Vamos divulgar o livro. Você podia vir fazer um lançamento desse livro em São Carlos, não é, meu companheiro? Você pode vir, aliás, à universidade, que é a Universidade Federal de São Carlos. Não passa fome, mas tem as pernas curtas. Muito bem. Muito bem, meu querido Kleber. Já vi que nos conhecemos agora, como diz aquele velho filme que dizia: nunca te vi, sempre te amei. Vamos ver. Já tem muita identidade aqui. A gente vai se falar bastante. O programa Paracatu Zoom, vou te passar aqui, que eu já consegui o teu e-mail, né? Sim. Aliás, quem quiser falar com o Kleber, direto no site, né? Gavias.com. Galveias.com. Você tem aqui todas as vias de falar com o Kleber. Peraí que tem alguém chamando pelo Facebook, não. Ah, é o Arthur lá do Pará, mandando um grande abraço pra você. Obrigado. Vou passar o contato de vocês dois, pra vocês trocarem informação, enfim. A função do Paracatu Zoom é essa liga, tá bom? Sim, senhor. Querido, então sinta-se um Paracatu único. Agora a gente tem um Paracatu único na Barra do Jacu, é isso? Jucu. Na Barra do Jucu, lá em Vila Velha. Nós temos o Kleber Galveias. Galveias. O Kleber Galveias lá na Barra do Jucu. Querido, um grande trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, inclusive. Muito obrigado e parabéns pelo seu também. Nossa, pai. Lindíssimo aqui. Que a gente está vivo. E muito bem vivo, com uma lagoa atrás. O que, que tem atrás da lagoa que você falou? Olha, nós temos pirarucus, tambacus, tilápias, corobá. E temos um peixinho chamado camboatá, que foi mostrado pelo Fantástico da Globo como uma curiosidade lá do Sudeste Asiático. Como que é? É o camboatá. Ah, o apelido dele é Sobe Morro, porque é um peixe que anda na terra. Né? Que maluco. Então isso há pouco tempo foi mostrado no Fantástico como uma curiosidade da Ásia. E no entanto ele é comum aqui, atravessa o asfalto. Ué, é a Ásia da Barra do Jucu. É a Ásia. Não, bom. O pessoal brasileiro um pouco, mas o capixaba muito. parece que anda de óculos para miopia o tempo todo, só enxerga bem o que está lá longe. Esse Kleber é bom, esse é dos bons. Marco está fazendo... O que foi, Marco? Conta aí para nós. O Marco está aqui do lado só fazendo os comentários com o zóio. Vai não, lá. É ótimo. É o ótimo. Rapaz é bom mesmo. Muito bem. Kleber, então a partir de agora, se alguém perguntar para você, fala assim, quem é o Kleber? Você fala assim, eu sou um paracatus único também. Paracatus entendeu? Único. Isso, vou te mandar site. Muito legal. Tá bom, querido? Muito legal. E aí, se quiser, se quiser entrar no programa, é só mandar, porque aqui a gente só obedece, tá bom? Tá ok. Muito bem, obrigado. Um trabalho maravilhoso. Então, quem quiser conhecer o trabalho do Kleber, vou divulgar isso no Facebook, mas quem está ouvindo é galvez.com. Tá bom? Querido, um grande beijo pra você e que pegue bastante peixe. E assim que a minha chefa decidir, nós vamos aí, Espírito Santo, tá bom? Ela que manda lá em casa, ela que manda em tudo. Então, a hora que ela fala, nós vamos aí pra aí. Tá bom, querido? Um beijo pra você. Você também, muito até mais. Obrigado. Aí, vou botar uma música aí pra você, tá bom? Muito obrigado. Um beijo, querido. Até mais. Bom, a gente ouviu, então, o Arthur, eu já não sei também se entrou em sala. Escuta, tá certo esse meu, esse relógio? Que horas são? Agora são 6h29. Peraí. Repete isso. Você quer ver uma coisa bonita? Que horas são, por favor, Marco? Assim, ó. Agora 6 horas e 30 minutos. Muita frescura. É um fresco assumido. Bom, vamos lá, Melo. E aí, achou a música lá que mandaram ou não? Bom, posso fazer um comentário agora? Você deve. O Antônio Sérgio Escrivão. Que por acaso é seu filho, seu pai. Escrivão filho, exatamente. Então é que irmão. É o meu irmão. Muito obrigado por essa lembrança, que eles ficam loucos da vida. Ele mandou aqui uma música. Ele falou que é em homenagem aos companheiros tombados lá no Pará, né? Uma lembrança. Ontem, a música chama Epopeia de Zumbi do Ney Lopes. Inclusive, ele pediu pra oferecer também pro Tiagão, que há pouco tempo acabou de me mandar uma mensagem falando que se o Aldo Rebelo ligar aqui, ele dá um beijo na sua bunda. Na minha bunda? Por que na minha bunda, cara? Porque ele gostou bastante de você. Que legal, mas ele não conhece minha bunda. Escuta, então tá, quem é que mandou um beijo na minha bunda? O Tiagão, você não pode falar isso no ar, né? Não, por quê? O Tiagão, o Tiagão, o Tiagão? É muito púdico isso? É o Tiagão, o Tiagão, o Tiagão? É, isso. Ah, o Tiagão, mesmo? Isso, aquele Tiagão, é brincadeira, que joga basquete? Exatamente, que ele você tá brincando, né? Sério, ele tá ouvindo o programa, gosta bastante. É mesmo? Sim, ele ouve sempre. Cara, você tá de brincadeira. É verdade. Ele ouve o programa, eu não acredito. Sim. Ele não tem o que fazer, cara. Cara, tanta gente não tem o que fazer nessa cidade, fica ouvindo esse programa. Então vamos lá, pro Tiagão, quem manda essa música é o... Antônio Sérgio Tucão, Escrivão, é o Tucão, é o Tuco. Não tem essa de Antônio Sérgio, não sei o quê. Cara, eu já esqueci a senha. Gente, alguém sabe a senha do meu Skype aqui que eu tô perdido? A gente vai reduzir a dose de café pela metade da próxima vez. Tá difícil, né? Tá difícil. Ainda bem que é cafeína, né? Vamos lá, vamos ouvir o sujeito. De repente, eram 10, eram milhares, sob as asas azuis da liberdade, nasci o estado de Palmares, mas não tardou, e a opressão tentou calar, não conseguiu, o brado da vida contra a morte, no primeiro estado livre do Brasil. Forjando ferro de Ogum, plantando cana e amendoim, dançando seus batucajés, filando milho e aipim, fazendo lindos samburais, amando e vivendo enfim, durante 100 anos ou mais, Palmares viveu assim. E a luta prosseguia contra a ignorância, a ambição, até que surgiu o Zumbi, nosso Deus, nosso herói, nosso irmão, ciente de que nenhum negro ia ser rei enquanto houvesse uma senzala, ao invés de receber a liberdade. Zumbi preferiu conquistá-la, E depois de mais 3 anos de guerra, o punhal da traição varou Zumbi. Foi a 20 de novembro, data pra lembrar e refletir. E quase 300 anos depois, um brado forte e varonil ainda vem de Pernambuco e Alagoas e se espalha pelos céus desse Brasil. Folga negro de Angola, que ele não vem cá. Se ele vier, quilombola, pau há de levar. Folga negro de Angola, que ele não vem cá. Se ele vier, quilombola, pau há de levar. E de repente, e de repente, era um erro, mas era um milagre. Sobre as asas azul da liberdade, nascia o estado de Palmares. Mas não tardou, a opressão tentou calar, não conseguiu. O brado da vida contra a morte, no primeiro estado livre do Brasil. Sabe que eu sempre confundo o Ney Lopes com o Ney Mesquita, né? Que eu me lembro que de segunda-feira, isso entre 2003 e 2004, né? É, a gente sempre fazia o encontro, toda segunda-feira, lá na Funarte, a gente fazia o encontro de samba, assim, sem qualquer pretensão, sem qualquer, né? Não tinha essa coisa de agendas, não sei o que e tal. E o Ney Mesquita, que inclusive faleceu, tive uma triste... Uma pessoa com quem eu tive um bom relacionamento, inclusive, de uma pessoa muito querida, né, um sambista novo, o Ney Mesquita faleceu. E aí sempre havia essa confusão. Quando eu via o Ney Lopes, e vem a memória, o Ney Mesquita. Aliás, abriram um centro, estou vendo aqui as notícias, abriram um centro... voltado para o samba, que chama-se Instituto Centro Ney Mesquita, né? Enfim, é isso, Dom Marcos. E aí, então, o Tiagão, um beijo, você ouviu aí, música foi mandada pelo Tuco, lá de Brasília, no momento em que estávamos ouvindo o pessoal do Pará e o pessoal de Barra do Jucu, em Vila Velha, Espírito Santo. E nesse momento, estamos tentando... não está rolando, é isso? Então pode falar isso, que o público precisa saber o que está acontecendo aqui nesse estúdio, meu velho. para a gente ter noção do que tá rolando. Você está tentando entrar em contato com o pessoal do Pará, que não tá mais no circuito, é isso? É, ligando no Arthur. No Arthur. Está dando ocupado. Não está dando ocupado. Então nós podemos agora. Vanderlei, pessoal do programa Bluga, é isso? Bluga? Eu estou tentando aqui achar o e-mail que você disse que recebemos e eu não recebi. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais música enquanto a gente encontra alguém aqui para entrar na prosa. Pode ser, Dom Marcos? Pode. Do Ney Lopes só tem essa, né? Sim. Nem Mesquita você falou que não tem. Não ninguém, rola, né? Infelizmente. Não rola, infelizmente. Tem a Dona Irã Barbosa, já que nós estamos falando de São Paulo, bateu uma saudade. Irã, vamos a Dona ver, Irã Barbosa. Tem alguma coisa da Dona Irã Barbosa? Se tiver alguma coisa da Dona Irã Barbosa, você coloca pra mim, por favor. A Dona Irã Barbosa. Achou. Vamos lá. Vamos lá, o quê? Acende o candeeiro. Ah, cara, tem uma música da Tuila que eu sempre... Poxa vida, a Tuila cantava desde pequenininha, era lindinha, que falava as mariposas, quando sim, chego frio. Essa música... Ah, tem. Tem. Tem. Vamos tocar, então, pra Tuila. Ah, mas ó, achei. Achei o tal do e-mail que você falou aqui. Bom, vocês perceberam que parece que nós estamos em casa, né? Eu fico abrindo e-mail. Elvi Marco, estou enviando o release do Sanca Instrumental para vocês. Penso em uma divulgação, mesmo que rápido, no Paracatu Zoom. Você manda, Vanderlei. Vanderlei sabe de onde é o Vanderlei? Vanderlei é de Sinop. Você conhece Sinop? Sinop? É, lá em... É, Sinop é o nome da empreiteira que fez a cidade, né? Que é lá em Mato Grosso, né? Uhum. Ele diz o seguinte, o Vanderlei, que também não tem importância nenhuma saber de onde é o Vanderlei, mas só coisa, mas enfim. Aí o Vanderlei manda o seguinte release: noite de lançamento do Sanca Instrumental. Fomentando a nova e crescente cena da música instrumental, o projeto Sanca Instrumental procura tanto divulgar a produção de grupos de São Carlos quanto trazer para cá expoente desse cenário no país. Assim sendo, a noite de lançamento do projeto começa em grande estilo, trazendo até o Metrópolis Dining Club. O que é Dining Club, Marco? Fala pra mim, Dining Club, traduz isso. Você que é um cara aqui ferrado, que foi... Eu não sou ferrado, não. Você não é ferrado. Quieto. Vai lá. Não, o que é Dining Club? O que é Dining? Dining Club? Dining Club. Eu não vou saber falar, não. Você não sabe o que é? Melhor ficar quieto. Não, faz, traduz pra mim. Sei, Dining não, Club. Não. Dining assim, Club. É de noite, né? De... Noitinha, na Maciota Clube. Então, lá na Metrópole, Noitinha, Maciota Clube, dois projetos renomados. É hoje isso? É. Isso. Sendo um da cidade e o outro de fora convidado. Então, como já afirmou o Marco, quem é da cidade? De São Carlos, o fator acochativo, é isso? É isso. É a união de duas das maiores bandas da região: Malditas Ovelhas e Aeromoças e Tenistas Russas. Aeromoças e Tenistas Russas é o Juliano, né? Isso. Juliano Parreira, sem vergonha, que sumiu daqui, vai levar uns tapas a hora que aparecer aqui, que tô bravo com mentira. Juliano é da Aeromoças e Tenistas Russas. E o Malditas Ovelhas, de onde é? É de São Carlos também. É uma São galera Carlos que... Também. Eles eram de Araraquara, depois eles mudaram aqui pra São Carlos e tal. Uma galera legal. É? O Bruno Baixista, converso bastante com muito ele. Muito bem. Bruno Baixista, um beijo pra você. Juliano, um beijo pra você. Então, eles vão juntar no que eles estão chamando de fator acochativo. Este encontro sinergético... Caraca, esse Vanderlei tá cheio das lumilongas, hein? Surgiu na sexta semana do Macaco. Você sabe o que é o Macaco? O Macaco é um movimento artístico cultural do Caso, exatamente. É, ele tá ouvindo aqui, o Vanderlei tá bravo. Por acaso tá fazendo uma chamada oral comigo? Eu tô fazendo... O que é o Bom, então tem o fator acochativo e já o Elma, banda especialmente convidada para esse lançamento, traz de São Paulo, rock instrumental fundamentado no metal, oxa, aproximando-se do heavy metal, do heavy progressivo. Já passaram por importantes festivais como PIB, Produto Instrumental Bruto, e tem material ligado, enfim. Então, por favor, hoje, noite de lançamento instrumental, você acha que alguém que ouviu esse meu convite vai, Marco? Então eu estou intimando, por favor, hoje, dia 25 de maio, quarta-feira, às 22 horas, no Metrópole, Eu falo Dining Club, aí ele fala assim, Dining Club, é óbvio, isso é ignorante. Que é ali na frente, em frente à catedral, do outro lado da praça, uma praça escura, aliás. Por favor, pessoal aí que cuida das praças da cidade, ontem a gente passou por lá e tá escuro, né? É, tem por que tomar cuidado que você fala isso, que tá escuro, eles cortam todas as árvores pra luz pra... É verdade, não pode, tem que tomar cuidado. Então, por favor, não corte as árvores, a gente sendo umas velas ali e tal. Então, hoje, às 22 horas, por favor, convite do Vanderlei, queridão, lá de Sinop, que o Marco fez uma cara, que fez Sinop, né? Você nos conhece lá. Bom, mas aí a gente vai ouvir uma música, a gente não vai conseguir mais falar com o pessoal do Pará, porque eles estão entrando em sala de aula, acabei de receber um recado aqui, que eles estão entrando em sala de aula, mas já sabemos quem é que vai entrar. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar colocar o Juliano Parreira, tá? É, para falar um pouco desse encontro. E tem música dele aí, não? Do Juliano? É, do... Provavelmente, do Aeromoças. É, então, cancela o Demônios. Não, eu já tinha pedido Demônios, né? O pessoal tá na expectativa do Demônios. Não sei, você é que manda. Não, eu mando? Ah, lógico. É mesmo, cara? Sim. Que legal. Juliano ou Demônio? Não, se eu mando, então, peraí, vou demorar um pouquinho pra pensar o que eu quero, né? É, mentira, pode ser. Não, tá na agulha aí, pode tocar. Na agulha é coisa da antiga, né? Buscando um pouco de água aí, não tem água, não tem água, não tem luz. Hein? Quem já tá no ar? Juliano já tá no ar? Boa tarde, seu Juliano. Boa tarde, meu querido Elvio, que saudade. Você é farto, Juliano. Eu tenho que dizer isso no ar, que você é farto, Juliano. Totalmente. Você abandonou, cara, a gente. Que isso? Sério, velho, sério. Nunca. Ixi, você não sabe a tristeza que tá todo mundo aqui. Imagina. Fala, bonitão. Tranquilo? Uma das tenistas. Você é tenista ou aeromoça? Eu sou tenista. Daquelas loiras, Marinova. A Juliana Marinova. Exatamente. É, a Juliana Marinova. Então, quem quiser conhecer a Juliana Marinova, hoje, às 22h52, no Diners Club Metrópolis. É isso, lindão? Exatamente. Conta pra nós, o que, que é isso, lindão? Hoje tem o lançamento do Sanca Instrumental, um projeto que a gente tá fazendo aqui em parceria com Massa Coletiva e mais três bandas instrumentais aqui de São Carlos. E hoje é o lançamento dessas noites que vão acontecer. durante os meses e que a gente sempre traz uma banda de fora instrumental e alguma banda instrumental aqui de São Carlos para acompanhar. E isso é só uma prévia do que vai acontecer no SESC em agosto, do Festival Sank Instrumental, que vai contar com essas bandas instrumentais aqui de São Carlos. Ô, bonitão, diz, se, pessoal que tá ouvindo, que não conhece o Juliano, por favor, vá às 10 horas hoje lá, que vocês vão confirmar que o rapaz é bonitão mesmo, ele é todo chique. Peraí, rapaz, tem um recado da minha irmã aqui. É, do nada surgiu um recado. Oi, meu amor, tu está bravo? Você está bravo comigo? Eu mando mensagem e você não responde. Bom, desculpa desse insight aqui de famiagem, né? Queridão, é o seguinte, vamos lá. O Juliano é de onde, Juliano? Conta pra nós. Vamos lá, eu sou aqui do Massa Coletiva, integrante da banda Aeromoças Tenistas Russas, que toca hoje no Sank Instrumental. Mas hoje a gente não toca só como Aeromoças, a gente toca como Fator Acochativo, que é um projeto do Aeromoças com uma outra banda instrumental aqui de São Carlos chamada Malditas Ovelhas. E a gente se juntou para fazer algumas músicas deles, eles fazem algumas músicas nossas, a gente faz algumas músicas juntos no palco, tiramos algumas músicas em comum de referência das duas bandas e depois rola uma jam session lá, quem quiser entrar, sobe no palco e vambora. Então hoje 22 horas e custa 7 reais. R$7. E além do Fator Acochativo, que é aqui a banda local, a gente traz a banda Elma, que é uma banda bem pesada, de instrumental pesado de São Paulo, e ainda tem uma discotecagem internacional aí, La Golden Acapulco, um projeto do Chile bem legal, experimental, no Metrópolis hoje às 22 horas. Caraca, tudo vai acontecer hoje, então, às 22 horas no Metrópolis, que fica em frente à catedral, ali naquela praça que a gente acabou de dizer, o Marco falou que não posso dizer que está escuro, só eles cortam as árvores, né? Juliano, você mora onde, meu velho? Oi? Você mora onde? Você é de onde, afinal de contas? Eu sou de São José do Rio Preto, mais interior possível. São José do Rio Preto, não é tão interior, imagina lá a capital, velho. É, não, uma cidade boa. Cidade boa. Grande, tem quase... Lá é grande, São José é um grande pra demais. Eu tava tocando lá esse fim de semana agora, num evento de um novo coletivo que tá surgindo lá, o Timbre Coletivo, foi legal demais. Tá, e aí seu pai guardou um dinheiro violento pra poder botar você na universidade, fazer um curso, né? Um curso pra poder arrumar um trabalho de verdade. Você vem pra cá, faz um curso de quê, meu velho? Pois é. E aí, fazer o curso de imagem e som. Faz um curso de imagem e som e vira músico. Exatamente. Você não tem dó. Você pode passar o telefone do seu pai? Vamos botar você conversar com seu pai no ar. Passa o telefone pra nós aí, que nós vamos botar ele e nós vamos conversar sobre isso no ar. Manda ver. Você quer anotar? Não, anota aí. Passa pelo Facebook, senão as pessoas vão ligar. Exatamente. Ah, não, o Marco tá lembrando aqui que não tem dois telefones. Não tem. Mas, ah, que pena. Quem fala com ele semana que vem? Quem que faz seu pai? Meu pai é massoterapeuta, faz acupuntura, faz teatro. Oh, legal, velho. Legal, velho. Exatamente. E saiu um filho punk, cara. Quase isso, né? Por quê? Por que saiu um filho punk? Conta pra nós. Você viu que eu tô enrolando pra caramba aqui, né? Ah, mas é isso aí, né? É sempre a pauta da hora. Engraçado, você, desde que eu conheço você, você sempre falava, não, mas isso é Paracatuzum. Como que você define Paracatuzum, Juliano? Cara, Paracatuzum é loucura. É o programa mais doido que tem aí, porque é a pauta da hora ali, você consegue se virar e o programa passa rápido e você não vê. É verdade, velho. Olha que boa definição isso do Paracatuzum. Meu querido, então faz aquele convite, aquela intimação. Eu tô recebendo aqui um recado, uma fã, que tá dizendo que me adora, que não pode, que não preferiu pra não dizer quem é, mas enfim, que ela tá mandando, e mandando um beijo também pra você. Pô, retorna um beijo aí pra... Tá bom. Recebido. Ela não quer que fale o nome. Então a gente falaria o nome aqui, né? Não posso dizer. Não sei por que também que ela tá com essa onda de que nós não pode falar. Ela deve estar de paquerando alguém, né? Convida ela pra ir lá. Então às 22 horas vai lá ver o Juliano no Dinings Club. Clube, tá certo? Hein? Dinings Club Metrópole. Em frente ali à catedral. Tá bom, Juliano? Queridão, você faz falta, meu velho. Eu gosto muito de você. Pô, saudade. Você não merece, mas eu gosto muito de você. Pois é. Então aparece. Todo mundo aí da rádio, todo mundo. Parece aqui com o instrumento, velho. De quarta-feira, você sabe que você não precisa ser convidado, né? Fechou, é só entrar. Tá, é só entrar aqui que a porta tá aberta, tá bom? Fechou. E você foi o único cara que conseguiu fazer o Aeromoças acústico. Então, velho, por que que vocês não voltam? Vão voltar. Então, a hora que vocês quiserem. Vocês entram aqui e falam, ó, desculpa aí que o pauta... Por exemplo, na semana que vem nós vamos falar do Abdias Nascimento. Inclusive, já fechamos com o Ademir Lopes, professor de História. Mas não custa você vir aqui com o instrumento e a gente ouvir o trem. Ok? Fechado? Não sei, a hora que vocês quiserem, também não sei. Vocês são sempre cheios de muitos compromissos, etc, pois etc, é, e tal. Né? Então, gente boa e gente ruim. Não, gente ruim não vai, não. Gente ruim fica em casa. Só vai de tá? boa. Só vai gente boa hoje, às 22 horas, no Metrópolis Diningues Clube. Que o Marco traduziu Diningues como é, uma noite. Como que é, Marco? Que você usou? De jeito nenhum, mentira dessa. Não me colocando em rascar. Não, ele traduziu assim, Diningues. Como que você traduz Diningues? Vamos lá. Dinings, vamos lá, Juliana. Como você diz, traduz Dinings Clube? Dinings Clube. É. Não, mas como que é? O que que significa a palavra? Ele falou meio sexo agora, você viu? Dinings Club. Dinings Club. Dinings Club. Vai lá. Fala que pro você... Marco explicar aí, que ele explica melhor. Não! Tirou da reta, tirou da reta. Queridão, um beijo pra você, um beijo pro Vanderlei, que tá fazendo aí toda a agitação também junto com vocês, tá bom? Exatamente. E vocês sabem que o velhinho aqui deu 7h30, 8 horas, o velhinho vai pra cama, né? Não tem como pegar balada. Enfim, mas... é, não tem. Já passou desse período, já sou velhinho. E, aliás, com essa história de frio, eu tô reclamando de dor todo dia, né, mano? Um dia na perna, dói aqui, dói ali, né? Ele acha que é brincadeira, mas é sério. Queria dar um beijo, então, Juliano, que nós vamos ouvir uma música deles agora, aí você separou, né? Exatamente. Você quer escolher a música especificamente ou não, meu velho? Manda ver aí. Qualquer uma. Marcão escolhe hoje. Marcão é escolhe nóis. Hoje, é nóis. É ensolarado. Essa linguagem de vocês é muito... é nóis, eu não sei o que lá. Tem voz, Marcão, não vai rolar. O quê? Ah, é mesmo? Ou é solarística? Não, não, não. Na verdade, é Kirilenko. Então manda ver que essa já é a época instrumental nossa. Muito bem, muito bem. Valeu, rapaziada. Beijo, Juliano. Até mais. Se eu fosse jovem, eu ia te ver hoje às 22 horas, lá no Diningues Clube. Beijo, queridão. Um abração, falou. Até lá, mais. Tchau, tchau. Thank you. Paracatu. Muito bem. Aliás, eu adorei o som do... Eu marco, eu falo quanto tempo eu quiser. Não adianta você ficar com esse dedão, assim, um minuto. É, bom, é o seguinte. Adorei, então, o som do nosso querido Juliano Parreira, pessoal do Ovelhas... Não. Aeromoças e tenistas russas. E o pessoal do Ovelha e Ovelhas Malditos vão se juntar hoje, então. Isso, Malditas Ovelhas. Malditas Ovelhas. Às 22 horas, lá no trem. Bom, gente, é o seguinte. Eu tenho que comunicar, obviamente. Acabei de falar com o Marco, que muita gente que mandou beijo, etc e tal. Agradecer ouvintes de vários lugares. Por exemplo, Sueli Fernandes, lá de Barretos, curtiu demais o nosso programa. Um beijo aí pra Sueli Fernandes. Vou citar todo mundo, pode ser? Um minuto mas, rápido. Mas rápido. Tem que ser rápido. Então vamos lá. Tárcio, como sempre, Tárcio queridão, Tárcio Fabrício, Silvana Simão, lá de Campinas, Saskia Sala de... A Saskia, eu sei que ela é de Espírito Santo, mas não sei exatamente de onde, Saskia. Uma hora, eu nunca sei, se é Vila Velha, não sei o que tal. É, os pessoal do Cine Comunitário. O Cine Comunitário fica em... Nossa, eu não sei aqui o nome da cidade, mas enfim. Glória Rejane, Luiz Antônio Costa, a Ana Luísa Escabe... Ah, o Luiz Antônio Costa está no registro. Registro? A Ana Escabelo de Araraquara, é, a Rafaela Gama de Tirapina. O quê? O Turco Pernambuco, de Pernambuco, a Sabrina Colares, a Carol Vieira, e, enfim, a do Ceará, olha que legal, o pessoal do Ceará ouvindo, e o Antônio Carlos Silva também lá do... Não, o Antônio Carlos Silva do Amapá. Porra, velho, nós estamos no país inteiro, legal, então. Gente, obrigado, e o pessoal de São Carlos, que nessa hora está dentro do seu carro, nos, né? E nós vamos lá pro Beba, depois uma longa espera, né? Nós estamos lá no Beba, então quem não conhece o Beba é o Petisco, né? Como que é, da Vila? Petisco da Vila. Petisco da Vila. Por favor, vá lá no Beba e fala: eu ouvi o Paracatu Zoom que você ganha 10 descontos na cerveja. O que você tá nervoso, Marco? Quanto mais? Eu penso que você me complica, né, meu querido? Falo, tchau. Um beijo. Tchau! Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom. Paracatu Zoom.